Jag smäller inte att vi alla så att du är kristen. Att jag kan se mig vid det ser du väl vid sist. Och att vi som har där till att törna törna kommer mara. Jag kan vilja miljöra bättre så att passa nära. Men som är nu i stannet död så säg på sig. Jag kan må hona för som har vita fär. Respekten nog kan få i bok. För mig nog kan välja bredd. Skuggeten är inimig. Ta mig ni kalla och bredd. Skulle verka unga till så vill du. Kete mat och begär du i vet det draget. Dess i jaget du behär kommer. Vi vill en shit a foda. Ei, quando cê volta um salve na principal. Os meninos não esquecem. Representam chaparral, me diga qual. Pessoa achar dinheiro bem legal. Gastando tudo e devendo e buscado com aval. Triste lembrança, chuta fácil, afastando seus bons momentos. Embaixo do cimento, estourando com aquecimento. Brindando conquista hoje o amanhã. Sei que é do pai, me guia na escuridão. Não temerei nem satanás. Rapaz também esteja aqui, também sofri. Que na Unicamp minado que cobri várias vontades de sorrir. E se respirar o luxo merecido no trajeto. Desde tudo pra coroa, vivendo no melhor teto. Nesse ano muito foi, triste foi né paisa. E dando dois momentos passa, o rosto na fumaça. Zenik embaixo acha, nutriu aí da fuga. Deus sempre ajuda, até livrar da sanguessuga. Cruzando treta de santo, caboclo da mesma raça. Jogando sangue na taça, cheirando vendo desgraça. Mas era fuga, um pra si pra cada lado. Vai valendo o que tiver. Respeito, fala mais alto. Tá certo, melhor ainda pra não beijar asfalto. Assalto, agita a loja, cuidado, ninho de cobra. Na humildade sempre haja prova. Os parceiros no bar ainda vive. Incentivo é livre e se convive. Cultivo é amor de mãe, que champanhe, isso é matéria. Liberdade pro filho, estado lado na miséria. Arteiros do novo tempo, o exemplo pro povo nobre. Descobre como vencer sem o pensamento pobre. Desdobre língua do falso, descalço nesse deserto. Mentira fala no alto, alto. Repreto de ouro e prata, banca dos vira-lata. Puxa o banco, estica a gravata, bate a pata. Dragas e dragas no sereno, saudade alguém sonhou. Inveja na família do amigo que orgulhou. Alguma coisa te diz, te trava no fim do tudo. Nem toda ajuda na saga, se o mundo é cego e surdo. Escudo cuida do peito, evitando o triste fim. A forma de formar ódio e termina igual Caim. Bell, só a Bell, diz que o inferno é que mesmo. O prêmio do primo na guerra, vive se mantendo. No rasante com o cocão, grande irmão, sintonia. Mesmo sangue no gueto, os pretos sem simpatia. Cobri a casa de bênção, católico, evangélico. Acreditou no Deus curou, tava morto pelo médico. Sem mérito no inquérito, Londrina tá sombria. Medo, força que rompia, o desacerto escondia. Hematoma, coma, como viveu, ele disse. Sentindo um frio na alma, não tendo calma, foi tolice. É que é tarde, todos vão se ver. Estranha imagem de quem sente que faz chover. Faz tempo, seus olhos lêem. Parada ali, vive ali, vai dizer o quê? É que é tarde, todos vão se ver. Estranha imagem. E passa medo. Parada ali, vive ali, vai dizer o quê? Torce medo, seus olhos lêem. Mas que olha o preço, cê não quer colher. Traz medo, seus olhos ver. Mas que olha o preço, não quer colher.